3, Santiago na rua Montan, 3144. Autoriza da presente, Momo. Tá, 3144, negativo, como perfil da carta. Muito obrigado. Tá, 3661, no. Negativo, COV, vou indo na proa de coral. Sim, de proa de coral, 3661. Gol no meia, gol, correção, 8-0, estabilizado? Afirma estabilizado, 6-2-0. 6-2-0, complexo final, chame torre em 1, no 8, decimal meio. 18-6, até já. Posso ficar bravo, o controle? Escuta. Ok, na decolagem, o Oscar Cabravo informou prosseguir para o Aeroclube de Maceió, confere? Confere, houve uma confusão aqui de Sierra November, Gulf Sierra, com Sierra November, Sierra Gulf. Você tem como descobrir pra gente se existe um Sierra November, Sierra Gulf, confere? Ok, Sierra November, Sierra Gulf é Salgueiro, no interior de Pernambuco, fica a oeste de Recife. Gulf Sierra. No entanto, aí a nossa magnética passa a ser 067, ok? Ok, então o seu destino é Garanhuns, Aeroclube de Maceió, Serra Nova Golf Serra. Copiado aqui, Serra Nova Golf Serra. Ó, só se abraço. Confusão não. Garanhuns é Golf Nova, obrigado. Ok, bom, controle pela 2141 no meio, centro da informação. Papá, passando 260 para 150. Azul 4116, desce para nível de voo 050, autorizado chegada a Mari. 050, Mari, 4116. Final, baixado, checado. Tráfico está autorizado, pouso, vento 120 graus, 12 nós. Semifoso, pista 10-6-2-0. Centro Papatango, Romeu Papatango, reporte no Través Paripe, a 1500 pés. Tan 3661, no serviço radar terminado na posição coral, chame Leão, tem 120, decimal 1. Leão, 120, decimal 1, obrigado, boa tarde. Zona 394, chame Recife em 125 decimal 1 ou 133 decimal 25. 251, 3325, 394. Chame 62-10, solas 32-121, decimal 9, olha. 319, obrigado, até já. Até mais. Sapatão Guache, Calasca Bravo, mantém chamado de pouso. Afirmativo, modificou para 1941, ok? Gente, 1941, no Guache, Calasca Bravo. Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, número 56210, VK. Tan 3144, chame Recife em 1-26-85 ou no 33-65. 2685, 33. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6315, portão número 4 para o pushback. Chamei a 6315, após a passagem do Airbus 318, na mesma companhia, autorizado a fazer inicial push. Agora a pessoa de prova aqui, após a passagem do 18, autorizado, push com o chamei a 6315. Salvador, boa tarde, o 648, formação Papá, na proa de Mari. Golo 648, acione identificação, desça para nível de voo 050, complete chegada Mari. Identifica na Mari para o 050, Golo 648. Azul 4116, após o TAP, desce para 2000 pés, QNH1013, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Após o TAP, 2013, reportarei estabilizado, LS, TAP, 0 azul 4116. 489. Chame Recife em 126 decimal 0 ou 128 decimal 8. Ocean 6213 para o Galeão no 380, confirme a saída. Cené 6213, temos autorizado nível 380, senhor. Confirma? 380, qual é a saída para guardar? 360, copiaria o 360? Estou ativo, amigo. Copia 360, vem. Possibilidade de Vaduna? Negativo, Gono 648. Vai na Proidmar e depois TAP. Thank you. Voz de bridge, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Transponder 5040. Papatango, Romeu Papatango, chame torre em 1 no 8 decimal 6. Chamando a torre em 18.6, Romeu Papatango. Responde 5.040, só isso. Rotatória já visual com o campo. Romeu Papatango, reposta final 2.497, Romeu Papatango. Rotatória na final 2.097, Romeu Papatango. Oi, Salvador, Papa Romeu, Índio na Beberal, está alinhado e pronto para decolagem. Já está pronto para decolagem? Afirmativo. Autorizado decolagem, pisto no 7, vento 120 graus, 129. Autorizado táxi via Índia, ponto de esperada 10, Kenegal no 0, 13, torre 118 decimal 6. Livre táxi, ponto de esperada 10, via Índia, torre 18 decimal 62, estacionamento 6315. Boa tarde, de Papá Papá, Alfa Charlie Mike, Pátio da Maitê, centro de informação Papá. Aguarde de cópia, Alfa Charlie Mike. Índia 9 Ember Alfa, decola aos 4-2, curva agora à esquerda, reporte livrando o eixo da pista no zero. Curva esquerda, reporta livrando o eixo da pista no zero, Índia November Alpha. Tio, proa do corredor forte. Paciente, proa do corredor forte, o Índia November Alpha após o bloqueio da vertical do aeródromo. Tem mais pronto para cópia? Papapá, Alfa, Charlie, Mike, tudo pra cópia? Vento 120 graus, 129, Romeu Papatango. Autorizado pouso na pista 97, Romeu Papatango. Oi, Índia November autêntica, cruzou o eixo da 1-0, mantém a linha do litoral, a proa da linha do litoral, aguarde transferência. Paciente, vai manter a linha do litoral, aguardando transferência, o Índia November Alpha. 2 Salvador, boa tarde, 6315 da Oxané, ponte perto da 1-0, pronto. Chené 6315, boa tarde, autorizada a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. 2 Salvador, azul 4-1 no meio, estabilizado LF, pista 1-0, pista vista. Azul 4-1 no meio, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, informe Airbus ingressando para decolagem sem parada, vento 1-3-0 graus, 1-4-9, ajuste no 0, no 3. Ok, vai dando o livro do pouso, azul 4-1 no meio. Oi, só pode TAP para 2000 pés, QNH1 no 0 no 3, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Pode TAP para 2000 no 0 no 3, reportará na sinal do X-Ray, ou no 648. Chené 6315, autorizada a decolagem, 130 graus 149, informe, temos um tráfego a 1000, pés Charlie 150 no setor nordeste do campo, sem interferir com este de decolagem. Sim, está livre decolagem, 6315, da Oxanera iniciando. 041 no meio, completa de aproximação, é base iniciando a corrida, temos um tráfego na curtíssima final da 97, formarei pista livre. Ok, aguardando pista livre, 41 no meio. Em 120 decimal 3. Outro do Beck Serra, confirme pessoas a bordo e temos mod voo. Outro Beck Serra, chame 118 decimal 6 para acionamento. No meio, pista livre, cruzado, pouso, 120 graus, 149. Livre, pouso, 4-1-6. Oxené, 6315, decola os 45, controle 119, decimal, 35. Controle 19, decimal, 35, corre. Romeu, Papa Tanque, sola os 45, autorizado, backtrack, reporte, pista livre. 5 da El, Leda, Minerva, está cruzando 1000 pés. Oxené, 6315, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. Autorizado 360, mantendo da El, Xanéria 315. Para o controle 19, decimal 35, até o retorno. Paciente, vai chamar o controle 1935, até o retorno, Índia November Alpha. Curvando à direita, por hoje da El, Xanéria 315. Esquivilhete, por 5. Papa Romeu, Índia November Alpha, no corredor forte, na sua escuta. Papa Tango, Romeu, correção, Papa Romeu, Índia November Alpha, mantenha em condições visuais a 1000 pés no corredor forte, reporte para regresso. A gente vai manter o no meu pé, corredor forte, reporta regresso, Índia November Alpha. 2 decimal 6, transporte 5041. Juliette, então, Salvador Ilhéus, via Golf 677, decolando 7, curva direita, subida coral. Controle 119, decimal 35, torre 186, acione o core 0277, Oscar Juliette. 5487. Alô, Salvador, boa tarde, azul 41 no meio. Faz com o Juliette correto, está no pátio 5, chame acionado nessa frequência. Azul 41 no meio, em frente via Juliette, chame para ingresso. Chama para ingresso na Juliette, azul 41 no meio. Solo, 3805. 1200, se possível. Por gentileza, autorização para Guarulhos. 1205.4. Firmo. 1305 para Guarulhos, nível de voo 340. Via Ampla, Zulu 44, decola da 10, após curva direita. Saída da El, após Leda, após voo Eudes. Controle 19.35, torre 18.6. Transponda 5560. Autorizado para 340, eu preciso do 44, decola da 10, curva direita, da El, Lida, Eudes, 119.35, 118.6, 5560, transponda. 3805, 40.40, posto para o PUSH. Confio, PUSH, que se encontra? Aqui na remota. Aqui, para ser bem sincero, não sei nem a posição que procurei aqui, não achei, mas está bem aqui no extremo do pátio. Gente. Próximo da entrada da Shell aqui. Nossa, me torre em 1 no 8.6. 8.6, 1.6, 4.8, boa tarde, bom trabalho. Controle Mike para a direção, para a descida. Tango Mike Bravo Uniforme, descida contato radar 27 milhas, no, correção, 5.6 milhas, Nordeste Salvador, desce para nível de voo 050. 050, na prova Mike Bravo Uniforme. 129, ajuste no 013. No 013, nível pouso na 10648. Controle Salvador, muito boa tarde, departamento de Leque, Tango Zulu. Tango Leque, Tango Zulu. A sua identificação desce para nível de voo 060, autorizado chegada à mão. Sim, está a informação, papá. Quando mais próximo, melhor que o mal ideal descida, o Tango Zulu. Por gentileza, botão 3805, seria depois de Leda, vai para Eudes direto, é isso? Afirmativo, saída da El, após Leda, após o Eudes. Ah, tá. Da El, Leda, Eudes, obrigado. Tá liberando 090, Tango Zulu, inicial descida. Gente, papá Tango Juliette, Tango Zulu, deixa para nível de voo 060. 060, Zulu. Já autorizado, táxi, aposto para ingresso, pista no sete. Oscar Juliette, para ingresso. Oscar Juliette, autorizado ingresso pista no 7, reporte alinhado, pronto para decolagem. Sana 6315, chame Recife em 125.1 ou 133.25. Recife agora, 251, secundário 3325, Chané 6315, obrigado. Chané 6326, frequência de controle. O Chané 6326, desça para nível de voo 070, autorizado chegada Mari. 070, autorizado Mari, 6326. Controle Salvador, é o Papa Romeo Índia November Alpha. Prossiga, Papa Romeo Índia November Alpha. Na presente, a senhora autoriza a ascensão para 2.500 pés para treinamento? Autorizado 2.500 pés, Papa Romeo Índia November Alpha. Autorizado ascensão 2.500 pés, Índia November Alpha. Nessa posição aqui, nós estamos aqui entrando para a posição 11, aqui para o Finger 11. A primeira remota da esquerda, qual seria esse número aqui da remota? 1, 2, 12. Ah, tá bom, na sequência então começa por aqui, 12, muito obrigado. Solo, boa tarde, 648, livrou na sua escolha. 648, livrou o táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette até o 02, 648. O Chané 6326, correção, velocidade liberada. Velocidade liberada, 62, 6326. Guardião 02, prossiga. Pátio do Graepo, pátio fica, condições taxial por sobregrama inicialmente. Bit 58 iniciando a corrida de decolagem. As costas de Juliette pronto? Pode chegar, aliado pronto. Autorizada a decolagem, pista no 7, vento 1, centena 1, 2, 9. As costas de Juliette. Para nível de voo 050. Confirme para o chinelo 6326 para o nível 050. Afirmativo, chinelo 6326. 3, 2, 6. Ó, solo, 862 no 3, está no GIT 07, por treinamento no canal 10. Chané 1203, autorizado por repós para o táxi. Autorizado, reportar 623. Oscar Juliette, decola 56, controle 119, decimal 35. Oscar Juliette, decimal 35. Salvador, down, papapá, Sierra Fox Yankee. Papapá, Sierra Fox Yankee, go ahead. Clear to Sierra Bravo Romeo Juliet, bed level 430. And roger information, papa. Papa, Sierra Fox Yankee, red to copy. Red to copy. Sierra Fox Yankee to Rio de Janeiro, bed level 430, via Upsilu 10. Airborne takeoff of runway 17 after departure, turning right. Dial departure after fly leader after fly bridge position. Salvador, approach control 119.35, Tower 118.6, Squawk 5103. Do Quebec Serra para retorno. Could you confirm the transition after dial departure, please? Dial departure after you fly leader, after you fly bridge. Bravo Romeo India Delta Echo. I'm sorry, could you repeat again because it was quite noisy here? Aye, aye. Bell departure, after you fly Leda, after you fly Bridge. Bravo.